Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Aô, meu Brasil, tô chegando. Eu, a Semana Santa e o meu aniversário. Rapaz do céu, daqui 2 dias eu tô fazendo 65 anos. Eu não acredito de jeito nenhum, mas toda hora que eu olho pro espelho, me conta. Rapaz, não é brincadeira não. Mas o bom da gente ficar velho é que a gente tem história pra contar, né? A discoteca do Cleitão recebe hoje pela primeira vez o cantor Marquinho Guerra. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Nelson Gonçalves. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, uma oração muito bonita, mãos em oração. A dica do programa de hoje, você planeja a sua vida ou você é Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como é que é a sua vida? Já tem uma dica, viu? Você lembra desta? Uma música bonita, mais bonita, gravada pelo Nelson Ned, Se Eu Pudesse Conversar com Deus. Eu começo trazendo aí, Marcinha França, do Ronaldo Adriano, Blusa Vermelha. Vejo seu retrato, as lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinha no quarto. Vem a saudade maldita e se apossa de mim. Levanto, vou ao guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a este coração que sofre. Se ele um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém, padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Vou ao guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a este coração que sofre. Se ele um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém, padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Mas Marcinha França, blusa vermelha para Márcia Martos, lá do Tocantins, chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. A Márcia não disse onde é que ela mora, mas não tem a menor importância, porque qualquer lugar que ela mora no Tocantins, eu me sinto em casa, né? Tocantins é um lugar maravilhoso, onde eu sou recebido sempre de braços abertos por todo mundo. Eu andei muito por lá esse ano que passou, né? E fui carinhosamente recebido, mostrando que o povo não esqueceu de mim. Já tem 21 anos que eu saí da Rádio Nacional e o povo fala comigo como se tivesse ouvido meu programa hoje cedo. O rádio é uma coisa impressionante, né? João Neto e Frederico, Bruno e Marrone, do meu amigo Nildomar Dantas, chamam isso de traição. Parceiro, chamam isso de traição, rapaz. Quer saber por onde andei? Quer saber por que cheguei tão tarde? Por que ando tão distante assim? Tá na cara a verdade. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Já avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, fui buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição. Dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição. Meu corpo, trago o cheiro de outra cama. Te avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, foi buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição. Dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Sou de traição. Dizem que sou culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Chamam isso de traição. Dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. João Neto e Frederico, Bruno e Marrone chamam isso de traição. Para Simone Rosa, Cleiton, muito obrigada pelos alôs. Amei e pulei de alegria. Eu ouço o seu programa aqui pela 92,3 FM Cultura de Nova Matrona, no município de Salinas. Quando você mandar um alô para mim, mande também para minha irmã, a Solange. Nós gostamos muito do seu programa. Um beijão. Deus te abençoe sempre. Simone, um grande beijo para você, um grande beijo para Solange, um abração para os meus amigos da Cultura FM de Nova Matrona, no município de Salinas, lá nas Minas Gerais, onde o nosso programa, graças a Deus, tem um grande sucesso, que foi o que me disse aqui a Simone, tá bom? Newton César, amor, amor, amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Amor, e em mim fez nascer novamente a ilusão. Você você conseguiu dar a vida, fazendo sorrir o meu coração. Jamais poderia pensar que de tantas promessas fosse esquecer. E quando eu mais precisava, você não estava, clamei por você. Amor, amor, amor, estou aqui, aqui, aqui. Amor, amor, amor, espero por ti, por ti, por ti. Você me levou por caminhos, tirando os espinhos, só flores deixou. E juntos andando na estrada, esquecemos que nada pudesse mudar. Jamais poderia pensar que de tantas promessas fosse esquecer. E quando eu mais precisava, você não estava, clamei por você. Amor, amor, amor, estou aqui, aqui, aqui. Amor, amor, amor, espero por ti, por ti, por ti. Você me levou por caminhos, tirando os espinhos, só flores deixou. E juntos andando na estrada, esquecemos que nada pudesse mudar. Jamais poderia pensar que de tantas promessas fosse esquecer. E quando eu mais precisava, você não estava, clamei por você. Amor, amor, amor, estou aqui, aqui, aqui. Amor, amor, amor, espero por ti, por ti, por ti. Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Newton César, Amor, Amor, Amor, uma gravação de 1973, portanto há 42 anos atrás. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que é produtor de eventos, diretor social de clube, presidente do sindicato rural, você que contrata para a prefeitura, sua vida agora ficou mais fácil, viu? Você organiza tudo, planeja o evento e pode deixar que a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. Nós temos os nossos artistas exclusivos e temos os nossos artistas conveniados, que nos autorizam a vender os seus shows, né? Você ligando 61998136601 ou mandando um e-mail para Sistema Mundial de Rádio @gmail.com. Você pode pedir um orçamento sem compromisso e levar para sua cidade o show de Adelson Moura, Djalma Lima, Wagner Simão, Eliane Samuel, Rael Braga, Sula Mazorega, Neinando, Márcia Ferreira, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61998136601 e o e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Música nova do CD novo de José Augusto, Imagina. Imagina você levantando da cama agora, pegando a chave do carro e batendo a porta. Só você e o teu pensamento, ouvindo a canção do momento. Pensa agora você dirigindo, cortando a BR. Nada te pararia, nem chuva, nem sol, nem neve. Imagina você com saudade, entrando na minha cidade. De repente o teu carro freando e o meu interfone tocando. E quando eu pergunto quem é, você responde te amo. Aí reconheço tua voz e abro a porta chorando. E a gente se abraça ali mesmo na sala e já vai se beijando. Imaginou, já imaginou, imaginou. Agora para de imaginar e faz. Para de imaginar e faz. E não esquece nunca mais que eu te amo até demais. Para de imaginar e faz. Madrugada de frio, de insônia sem telefone. E você pela rua correndo, chamando meu nome. Ansiosa pra me encontrar, nós dois no tapete da sala de estar. E você com desejo me amando agora. Nada te pararia, nem fome, nem sede, nem hora. Imagina minha mão te tocando e o teu coração disparando. Imagina você cavalgando e a tua vontade aumentando, te provocando um calor, eu te chamando de amor. Provando o gosto de sal do suor do teu corpo, eu te faço tremer. E você cansada e ainda excitada de tanto prazer. Imaginou, imaginou, imaginou. Então para de imaginar e faz. Para de imaginar e faz. E não esquece nunca mais que eu te amo até demais. Então para de imaginar e faz. Faz, oh, faz, faz. José Augusto, imagina pro meu amigo Carlos Costa e a minha amiga Sueli, lá em Barreiras, na Bahia, né? O Carlos me visitou aqui essa semana. Ele é presidente do Sindiloja, Sindicato dos Lojistas do Comércio Varejista e Atacadista de Barreiras, na Bahia. Carlos Costa, presidente, meu amigo de longa data, né? E a Sueli é como se fosse uma irmã da minha esposa. Um abração para vocês e um abração para todos os meus amigos de Barreiras, na Bahia. João Carreiro e Capataz, Bruto, Rústico e Sistemático. Tudo do que dá na TV. Minha mulher quer fazer, não mede as consequências. Fez um tarde dormilés, quando vi me deu um estresse. Perdi minha paciência. Por me faltar o respeito na mulher, eu dei um jeito corretivo do meu modo. No quarto deixei trancada 15 dias aprisionada, e com ela não me incomodo. Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chucra. A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Fim de semana passado, conheci o namorado da minha filha caçula. Achei que não deu pareia, tava de brinco na orelha e o corpo cheio de figura. Não suportei muito tempo nesse relacionamento, eu tive que opinar. Sujeitinho era roqueiro, não dá certo com violeiro, nós não ia combinar. Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chucra. A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Sistema que foi criado, ver dois homens abraçados, pra mim era confusão. Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando, meu Deus, que decepção. Mas nesse mundo moderno não tem errado e nem certo, achar ruim é preconceito. Mas não fujo a minha essência, pra mim isso é indecência, ninguém vai mudar meu jeito. Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chucra. A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Tá aí uma dupla que não deveria ter se separado, mas fazer o quê? Separou, cada um foi pra uma banda, né? João Carreira e Capataz, Bruto, Rústico e Sistemático. Os meninos da Dona Angelina, Neinando, Dá o Seu Pra Mim. A música, Dá o Seu Pra Mim. Meu não. Se o dinheiro não te traz felicidade, desfaz dele aí. E seja feliz. Se o dinheiro não lhe traz felicidade, dá o seu pra mim, dá o seu pra mim. Se o dinheiro não lhe dá tranquilidade, dá o seu pra mim, dá o seu pra mim. Se o dinheiro não lhe traz felicidade, dá o seu pra mim, dá o seu pra mim. Se o dinheiro não lhe dá tranquilidade, dá o seu pra mim, dá o seu pra mim. Eu e meu amigo fomos pra Fortaleza, fomos curtir a festa de São João. Eu fui na frente em um ônibus clandestino, ele 3 dias depois foi de avião. Chegamos juntos no mesmo dia, só Deus sabe o que passei nesse busão. Se o dinheiro não lhe traz felicidade, dá o seu pra mim, dá o seu pra mim. Se o dinheiro não lhe dá tranquilidade, dá o seu pra mim, dá o seu pra mim. E aí, Como é que foi lá em Fortaleza? Ô Ney, dá o seu pra mim. Tô fora. Vai fora, meu filho. Ele foi pro hotel 5 estrelas. Eu fui direto pra uma pensão. À noite ele saiu, foi pra boate. E eu sem grana fui pra zona do Tião. De madrugada saiu um quebra-pau. Voltei quebrado sem saber qual a razão. Se o dinheiro não lhe traz felicidade, dá o seu pra mim, dá o seu pra mim. Se o dinheiro não lhe dá tranquilidade, dá o seu pra mim, dá o seu pra mim. O jeito é voltar pra São Paulo. Como é que foi essa viagem de volta? Conta pra nós, Gilberto. Eu tenho Gilberto. Certeza que o Ney vai dar o dele pra mim. Não. Agora é nós. Chegou o dia de voltar pra casa, ele pro aeroporto e eu pro busão. No caminho o busão quebrou, fiquei ali esperando uma solução. Cheguei no trampo atrasado, ele tava lá. Fui despedido, ele era o meu patrão. Se o dinheiro não lhe traz felicidade, dá o seu pra mim, dá o seu pra mim. Se o dinheiro não lhe dá tranquilidade, dá o seu pra mim, dá o seu pra mim. Se o dinheiro não lhe traz felicidade, dá o seu pra mim, dá o seu pra mim. Se o dinheiro não lhe dá tranquilidade, dá o seu pra mim, dá o seu pra mim. Oh! Ney Nando, dá o seu pra mim. No próximo bloco, Nelson Ned, Jades e Jadson e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Diz o ditado que tamanho não é documento e não é mesmo, né? Esse cantor que vai cantar agora com esse vozeirão tinha 1,40m. Ele foi o primeiro brasileiro, depois, porque a Carmen Miranda não é brasileira, é portuguesa. Embora tenha carregado o nome do Brasil, ela é portuguesa. Mas o primeiro brasileiro a fazer sucesso na América Latina, lá no México, na colônia latina nos Estados Unidos, foi esse rapaz que vai cantar agora. E eu li o livro dele, é um livro impressionante, né? Ele sucumbiu ao sucesso, se entregou às drogas, à bebida. Ele conta com detalhes tudo isso no livro dele, um livro impressionante. Tem pouco tempo que ele faleceu. Você lembra desta? Nelson Ned, se eu pudesse conversar com Deus. Eu hoje estou tão triste. Eu precisava tanto conversar com Deus, falar dos meus problemas, também lhe confessar tantos segredos meus, saber da minha vida e perguntar por que ninguém me respondeu. Se a felicidade existe realmente ou é um sonho meu. Meu Deus, não sei rezar, perdoa.

duplão, Jads e Jadson, tocam João Mineiro e o Marciano. O avô do João, no tempo da Jovem Guarda, Cleiton Aguiar, Volte Pra Mim. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu, você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. E agora vou fazer sem o seu carinho, posso até morrer. Volte pra mim, volte pra mim, meu coração, não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu, você partiu e me deixou. E me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. E agora fazer sem o seu carinho, posso até morrer. Volte pra mim, meu coração não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou. Cleiton Aguiar, cantor dos The Kings, com arranjos do maestro Eduardo Lages, que é o maestro do Roberto Carlos, Volte Pra Mim. E esse vocal que está no fundo aí é da minha saudosa amiga Cidinha, né, que faleceu algum tempo atrás. Todos os shows que eu, todos os discos que eu gravava, né, o maestro Pinóquio levava para mim, porque eu fazia questão. Eu era o melhor grupo de vocal de São Paulo, né, do Brasil, a Silvinha Araújo, né, com a sua turma, a Ângela, que agora é esposa do Sérgio Reis, né, o Ringo, né, são os amigos que embelezavam o trabalho da gente, cantando junto com a gente, né? Vocês viram aí esse estilo, esse arranjo estilo Roberto Carlos? Por isso é que eu fui contratar o maestro do Roberto, porque essa música foi composta no tempo da Jovem Guarda. Nós éramos crianças, 15 anos, 16 anos, né, fizemos essa música, e anos depois eu tive a felicidade de gravá-la com o maestro do Roberto Carlos. Você vê como é que é a vida, né? Naquele tempo eu curti o Roberto como se fosse uma pessoa assim, completamente inatingível, né? E eu fui trazer o maestro dele para gravar comigo. O bom de ficar velho é que a gente tem história para contar. No próximo bloco, você planeja a sua vida ou você é que nem o Zeca Pagodinho que deixa a vida te levar? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é uma dica de comportamento em relação a o que a gente faz com a vida da gente. Você planejou a sua vida, você planeja a sua vida, ou você é meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. É o seguinte, os dois tipos, aqui não vou dizer que um tipo é certo, outro tipo é errado, não. São dois estilos diferentes de vida, né? Eu confesso para vocês que eu nunca planejei a minha vida. Eu sempre confiei na existência, confiei em Deus, sempre trabalhei demais. Eu acho que a receita é você acordar cedo e dormir tarde e trabalhar bastante. Agora, se você tiver a felicidade de descobrir o que você realmente gosta, quanto mais jovem, melhor. Eu só fui descobrir o que efetivamente eu queria para a minha vida. Eu já tinha 29 anos de idade, já estava meio velho, porque eu queria que era virar artista, virar cantor, né, apresentador de rádio, de televisão, essas coisas, né? Mas daí para frente, a mão de Deus ficou presente muito na minha vida e eu fui levando, e graças a Deus não tenho do que reclamar. Agora, se você planejar a sua vida, dependendo do tipo de atividade que você vai exercer, porque na música, no rádio, na televisão, não tem como você planejar muito, porque o seu sucesso não depende do planejamento, não, né? Qualquer outro tipo de negócio, você faz pesquisa de mercado, você não vai vender geladeira para esquimó, né? E nem vender cobertor no Nordeste. Mas qualquer negócio que você vai fazer, você faz um plano de negócio, faz uma pesquisa. Na área artística isso não é possível. Ninguém sabe quem vai fazer sucesso. Conheço muita gente talentosa que ficou pelo caminho e conheço gente sem talento nenhum que explodiu, que faz sucesso há anos e anos, né? Então esse interruptor do sucesso está nas mãos de Deus. Então se você tem atividade artística, não dá para planejar, porque o resultado não depende de você. Mas qualquer outra atividade, o planejamento é a base do sucesso, né? Então se você puder, planeje a sua vida, sabendo sempre que quem está no comando é Deus, e que o que você planejou para o fim desse ano, você pode não estar nem vivo quando chegar a data. E eu continuo que nem o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele foi embora, mas ficou eternizado nas suas canções. Essa aqui é do tempo que ele gravou um disco cantando sozinho. José Rico, Você Me Desligou da Sua Vida. Mexendo em papéis velhos guardados, encontrei meio amassado um retrato seu. Coração acelerou, bateu depressa, a minha saudade mestra reapareceu. Minha boca sem querer chamou seu nome, risquei o seu telefone. Era madrugada, ao ouvir a sua voz, recordei tudo. A emoção me deixou mudo, eu não disse nada. Você desligou, você me desligou da sua vida. A minha esperança está perdida. Veja só o que você me fez. Deixei na cabeça, guardei o seu retrato e os desenganos. Quem sabe amor depois de alguns anos, eu não sofra tanto outra vez. Mais um dia, meu amor, essa tristeza vai passar, tenho certeza.

tudo pra te esquecer, mas não consigo sermos amigos. Não é o bastante para mim. Tento controlar meu sentimento, mas fere por dentro. Só o teu amor pra me curar. Já tentei encontrar um ombro amigo pra essa solidão bandida, mas só me fez sofrer. Não tem saída. Só quero seu amor na minha vida. Não feche a porta, não apague a luz, não me deixe no escuro. Estou perdido no mundo sem seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo seu. Sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. No escuro, estou perdido no mundo sem seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo seu. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande que vai. O sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande que fere o sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, cantaram deles Seu Amor é Só Meu. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário da Neuraci Rodrigues do Nascimento, ela mora em Goiânia, curte o nosso programa. O Walter Matos, o cantor Sandro Lúcio, lá em Eunápolis, na Bahia. O Gabriel Felipe, Jurandir Coimbra, Ana Aparecida. A minha querida amiga Edelvaz Marra, a Bose, lá no Coró. O Júlio Paco em Brasília, Cleidimar Vitor de Oliveira, o De Lucas da dupla com o Tiago, Ulda Dias, o Ziel da Kombi lá em Monte Carmelo, curtindo agora o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel, o Paulo Matias, o Adriano Reis, o José Nova da Costa, o Léo da dupla com Bruno, o Antônio Magno Matias Pereira, meu conterrâneo de Coromandel que mora aqui em Brasília, e a Simone Nascimento, e é claro, você que está de aniversário hoje. Eu não estava sabendo, mas você vai receber a oração do mesmo jeito. Essa oração está na página número 13 da primeira edição do Livro de Orações do programa Cleiton Aguiar, e foi uma colaboração enviada por minha amiga Mercedes Bobadilha, que na época era apenas um ouvinte. Hoje é minha colega, é radialista, apresenta um programa aqui na Ceilândia e diz ela que virou radialista por minha causa. Mercedes, um beijão para você. E tá aí a oração que você me mandou, que faz parte do livro Mãos em Oração. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Há mãos que ajudam e consolam, mãos que fazem e orientam, mãos em repouso e mãos que buscam algo que está além do alcance. Mãos que agarram e mãos que dão. Mãos que brincam, mãos em lida. Mãos amigas, mãos amorosas que suavizam as dores da vida. Mas as mãos erguidas em oração são as prediletas do Senhor, pois enlaçadas com tal fervor são reverência e amor. Amém. Bonita essa oração, né? Mãos em oração, e faz parte do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Sucesso novo de Jorge Mateus, Os Anjos Cantam. Se encontrou no segundo instante e que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, uma cama dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E os anjos cantam nosso amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E os anjos e que era você. Eu já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, uma cama dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Oh, oh, oh. A dupla de maior sucesso da atualidade no Brasil, Jorge e Mateus, cantaram Os Anjos Cantam. Olha, você que está ouvindo o nosso programa e você tem uma emissora de rádio aí na sua cidade, você está me ouvindo pela internet, eu queria apenas informar que qualquer emissora de rádio que quiser passar o nosso programa, é só entrar no site radioestudiobrasil.com.br. Lá tem, debaixo do nome de cada programa, nós temos cerca de 10 horas de programação que nós fornecemos para as emissoras de rádio do Brasil inteiro. E eu, como dono de rádio agora, eu sei que a gente precisa de programas desse tipo, porque é difícil numa cidade pequena você ter condições financeiras de montar uma equipe para ficar 24 horas no ar, como é a minha rádio lá em Coromandel. Então, o que, que eu fiz lá em Coromandel? Tem os programas ao vivo, mas lá eu passo o programa da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, do Diego Valadares, do Amado Batista, as mais do dia, o programa Cleiton Aguiar. Então, a gente compõe a nossa programação e agora que eu estou vendo a importância desses programas, né? Existem outros programas, é claro, tem os programas dos padres aí, tem o programa do Teodoro, tem o programa do Sérgio Reis, né? São programas que complementam a programação, porque senão as rádios não sobreviveriam. Porque tem lugar que tem dinheiro, não tem o profissional. Tem lugar que tem o profissional, não tem o dinheiro para contratar. Então nós colocamos os nossos programas à sua disposição, né? A Márcia Ferreira, o Edelson Moura, o Cleiton Aguiar. É só você entrar na radioestudiobrasil.com.br, não precisa falar com ninguém, não paga nada e você tem a oportunidade de escolher o horário que você está precisando aí e colocar o programa no horário que você quiser, tá bom? Entre lá, né? E depois quando você estiver passando o nosso programa, me avise para eu mandar um alô aqui, tá bom? Um abração pra vocês. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Biai Goiá, Esquina do Adeus. Navegando vida fora, pelo mar da esperança, aprendi desde criança sobre as ondas me manter. Ao raiar da juventude e passar depressa os anos, na maré dos desenganos consegui sobreviver. E venci nesta jornada furacões e tempestades, e mentiras e verdades que na vida todos têm. Mas perdi a grande luta para uma dor constante, a saudade alucinante que eu sinto de alguém. Guardião dos navegantes desse mar misterioso, que destino caprichoso, que pergunto é o meu. Se o passado está morto nos confins da mocidade, porque vivo de saudade de um amor que já morreu. Olhos tristes, sonhadores, que me olhavam com ternura quando eu era criatura mais feliz que pode haver. Qual será o felizardo que agora te fascina? Ó, encanto de menina, nunca pude te esquecer. Quantas vezes eu comparo o passado e o presente, tu surgiste mansamente, enfrentando os dias meus. Fui feliz, mas veio o tédio, como sempre dominando, e deixei-te soluçando na esquina do adeus. Tu me amaste na idade da paixão mais comovida, mas saí de tua vida sem notar o que deixei. Já cansado da procura de ilusões e sonhos loucos, hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Relembrando Goiá, Biai Goiá, Esquina do Adeus. Ah, essa moda é uma das mais bonitas que o Goiá escreveu, viu? Esse Goiá, meu pai falava, Goiá é bicharedo. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Só voa alto quem tem os pés no chão. Só voa alto quem tem os pés no chão, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Marquinho Guerra. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Você que me acompanha todos os dias há muitos anos no rádio, você pode me acompanhar agora num programa de televisão. Eu apresento um programa na Rede Brasil de televisão que vai direto para o Brasil inteiro, direto pelas emissoras da Rede Brasil de televisão, mas você pode me assistir também pela TV Oi no canal 1, na Claro TV é o canal 13, na Sky é 175, na TV Vivo 237, na GVT 248, na TV CTBC 714, pelas parabólicas e direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Todo domingo às 10 horas da noite é um programa de entrevistas em que eu entrevisto políticos, artistas, desportistas ou quem tem uma boa história para contar. Neste domingo eu vou conversar com Nélio Nicolai, é um inventor brasileiro, ele inventou o Bina, aquele negócio quando se atende um telefone e o número aparece, é invenção de um rapaz aqui de Brasília, o Nélio Nicolai, e isso, ele tem a patente disso e hoje as empresas de telefonia devem para ele bilhões de reais. E o mais impressionante é que ele trava uma luta na justiça e a justiça brasileira protege os interesses estrangeiros. Tem cabimento um negócio desse? É essa história que ele vai contar no nosso programa. E eu vou receber também o deputado distrital aqui de Brasília, do Distrito Federal, Rodrigo Delmasso, que ele está propondo a legalização do canabidiol, que é um derivado da maconha, para tratamento de saúde aqui no Distrito Federal. É um tema polêmico, se você quiser assistir, é só você ligar 10 horas da noite na Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para Marquinho Guerra, com a participação de Fred e Gustavo. Voou, voou. Não quis ficar com os meus carinhos, em vez de rosas escolheu espinhos e foi voar. Ouvi falar que não me esqueceu e que agora você quer voltar. Será, será, será que ele não fez amor direito? Será que pra você não foi perfeito? E agora quer voltar pra se entregar? Mas seu amor voou, o seu amor voou, voou. Foi encontrar outros caminhos, voou, voou. E pra você não quer voltar, voou, voou. Foi encontrar outros caminhos, voou, voou. E pra você não quer voltar. Meu companheiro, simbora sim. Não quis ficar com seus carinhos, em vez de rosas escolheu espinhos e foi voar. Ouvi falar que não me esqueceu e que agora você quer voltar. Será, será, será que ele não fez amor direito? Será que pra você não foi perfeito? E agora quer voltar pra se entregar? Mas seu amor voou, o seu amor voou, voou. Foi encontrar outros caminhos, voou, voou. E pra você não quer voltar, voou, voou. Foi encontrar outros caminhos, voou, voou. Caminhos voou, voou, e pra você não quer voltar. Voou, voou, foi encontrar outros caminhos. Voou, voou, e pra você não quer voltar. Não quis ficar com os meus carinhos, em vez de rosas escolher espinhos. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Marquinho Guerra, com a participação de Fred e Gustavo. Voou, voou. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. sistemamundialderadio@gmail.com. O povo está reclamando que a semana passada o meu programa no site ficou 3 ou 4 dias, uma semana, sem mudar. Sabe o que é que é? O Edelson Moura mais a Zélia foram para os Estados Unidos, deixaram alguém para mexer com o trem lá, ou não sabia, ou não quis mexer, né? E o trem e o povo reclamando, eu não podia falar nada, porque o homem estava lá nos Estados Unidos, como é que eu ia falar com ele, né? Mas agora eu acho que já consertou esse trem aí, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula. Eu vou trazer um grande professor. A Faculdade da Música apresenta o mestre Nelson Gonçalves. Tenho desejo. Tenho desejo de a ver em franco, mágoa latando com a minha ira, que ela em soluços venha rastejando, chorando e gritando, tudo foi mentira. Tenho desejo de a maltratar, vê-la chorar sua ingratidão. Tenho desejo de agarrar-me a ela, chorar com ela sem lhe dar perdão. Tenho desejo de ofender e magoá-la, feri-la tanto na presença de outra gente, que ela ofendida, triste e sem fala, seja impotente pra dizer sou inocente. No meu acesso só desejo castigá-la, espezinhá-la dando voz ao meu desejo. Mas entretanto, tudo que almejo é enlaçá-la e sufocá-la num só beijo. Faculdade da Música apresentou o mestre Nelson Gonçalves, uma gravação de 1957, Tenho Desejo. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Música nova de Mato Grosso e Matias, Você Sempre Será. Quando a lua tentar me encontrar, diga a ela que eu me perdi na neblina que cobre o mar, mas me deixa te ver partir. Um instante, um olhar e o sol acordar por detrás do seu sorriso, me fazendo lembrar que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. Eu posso tentar te esquecer,